Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora pela Rede USP de Rádio, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, para que vocês possam reativar as memórias com as músicas que marcaram época na era de ouro do rádio em nosso país. Na abertura, nós vamos dedicar estas melodias para todos os namorados e enamorados, dos quais o Juninho, o nosso diretor técnico, é um enamorado pela vida e pelas garotas bonitas de nossa cidade. Para os namorados e enamorados, pelo Dia dos Namorados, Ângela Maria canta. Dos saudosos, Ari Barroso e poetinha Vinícius de Moraes, numa roupagem maravilhosa, destacando-se um coro de vozes, Rancho das Namoradas. Bandinha Pixinguinha também desfilando em nosso coreto e vai tocar, Haroldo Lobo, a composição Dia dos Namorados. Essas músicas, na abertura de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, são dedicadas para os namorados e enamorados, pelo Dia dos Namorados que estamos vivendo. Francisco Alves também desfila, Chico Alves, relembrando aqueles que tinham muito amor no coração e que tem ainda. Francisco cantando em Arranjir e o Panicali, do saudoso Silvino Neto, Valsa dos Namorados. Está sorrindo entre as cores da manhã, se abrindo nas flores do céu. O véu das nuvens que esvoaçam, que passam pela estrela morrer, parece nos dizer que não existe beleza maior que o estrela inocente, seu corpo é uma rosa fechada. Em seus seios pudores renascem das dores de antigos amores que vieram, mas não eram o amor que se espera, o amor primavera. São tantos seus encantos que para os comparar, nem mesmo a beleza que tem as alvarás no mar. Voação que passam pela estrela morrer.

rua convida a sonhar. Aos namorados pertence o além. E essa volta também. É o sol quando desponta logo após lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Ele reside na Supercap, ele é ouvinte da nossa poderosa Rádio USP de São Paulo. É ele o gentil ouvinte, senhor Antlonique Avidzian, que está em nossa sintonia. Ele que sempre nos manda excelentes CDs aqui para a nossa audição. Ele pulga esta pedida radiofônica para suas milhares de amizades lá em São Paulo. E ele está em nossa sintonia nesta manhã. Sou Antlonique Avidzian, que também é amigo do nosso gentil ouvinte, Sr. Cícero Xavier, que também reside na Pauliceia Desvairada. Para o Sr. Antlonique Avidzian e para o Sr. Cícero Xavier, ambos são amigos, ambos são nossos ouvintes. Nelson Alves, em belíssimo arranjo do Zacarias, gravação autêntica, em adaptação do Evaldo Rui para o nosso idioma, sempre juntos, together. Ainda, para o Sr. Antlonique Avidzian e Sr. Cícero Xavier, ambos residentes em São Paulo, o advogado e cantor Carlos José Arranjo do Severino Filho, do Fernando Barreto, esta maravilha que tem como título Esmeralda. Casar na igreja, Deus queira que os anjos não cantem pra ela. E lá na capela, seu vigário não esteja. Deus queira que à noite, na hora da festa, não venha a orquestra Não venha ninguém pra ver esmeralda com véu e grinalda nos braços de outro que não é seu bem. Quem devia casar com ela era eu. Sim, senhor. Quem devia casar com ela era eu. Seu amor vestida de noiva com véu e grinalda, lá vai esmeralda casar na igreja. Deus queira que os anjos não cantem pra ela e lá na capela seu vigário não esteja. Deus queira que à noite, na hora da festa, não venha orquestra, não venha ninguém pra ver esmeralda com véu e grinalda nos braços de outro, não é seu bem. Quem devia casar com ela era eu, sim senhor. Quem devia casar com ela era eu, seu amor. Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade em seu 13º ano consecutivos, agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Juninho, vamos para o nosso intervalo. Na volta conosco, Dalva de Oliveira, Rolando Boldrin e Chico Viola.